Ja, Street Sides. Das wäre mein Navi. András. Perigo, verso com conteúdo nocivo. Sou atrás aquele que não precisa pedir abrigo. Tô sossegado na minha área, eu ando certo, faço o meu manifesto, ando sempre correto. Dou um braço a torcer, pois tenho o meu ideal. Meu ataque é certeiro e sempre fatal, meu camarada. Se não quer bater de frente, tão maluco da meia volta, porque aqui a chapa é quente. Estudando o inimigo passo a passo, bolando a melhor forma de fazer o maior estrago. Aqui nas ruas, o clima não é tão pacato. Eu vejo gente sem controle partindo pro arregaço. Eu traço, eu faço, eu bolo o meu plano. Pra você não passo pano e muito menos pra quem tá chegando. Eu sou András, o terrorista da verdade, explodindo bombas e rimas no meio da sua cidade. Me pare se for capaz, eu acho que você não pode. Quando você chega perto, eu aciono e a bomba explode. Fique do outro lado se não tem capacidade. Fique preso, enjaulado e cercado pelas suas grades. Difícil entender, eu vou te fazer um desenho, tudo claro, explicado, é só você que não tá vendo. Eu realmente não entendo qual é o seu objetivo. Palavras sem sentido se baseando pelo lixo. Aprende quanto é tempo, ou morra como um nada. Atropelado e logo após retirado dessa estrada, onde muitos passam e poucos chegam ao final. Pegam desvios falsos que levam pro lado do mal.